abre-se a janela e vê Lisboa, tão bela, tão boa, tão bela e tão boa. E o Tejo a passar, dizendo adeus ao mar. Abre-se a janela e vê Lisboa, mas não à toa, mas não à toa. Abre a tua janela e vê por ela esta Lisboa. Vê a graça da graça, vê como a raça na maragoa. Vê as velhas trapeiras com sardinheiras pela moraria. Vê como tudo canta, canta e encanta da ceia à guia. Quando meia-noite se estrelado, ouve-se o fado, ouve-se o fado. A lua sempre a brilhar, faz poeta ao próprio luar. E quando está triste esta cidade, é a saudade, é a saudade. Abre a tua janela e vê por ela esta Lisboa. Vê a graça da graça, vê como a raça na madragoa. Vê as velhas trapeiras com sardinheiras pela moraria. Vê como tudo canta, canta e encanta da ceia à guia. Com sardinheiras pra moraria. Vê como tudo canta, canta e encanta da ceia guia.